Vicente de Carvalho, 1866, 1924. Só leve esperança em toda a vida. Disfarça a pena de viver mais nada. Nem é mais a existência resumida que uma grande esperança malograda. O eterno sonho da alma desterrada, sonho que atrás, ansiosa e embevecida, é uma hora feliz sempre adiada e que não chega nunca em toda a vida. Essa felicidade que supomos, árvore milagrosa que sonhamos, toda arreada de dourados pomos, existe sim, mas nós não alcançamos, porque está sempre apenas onde a pomos, e nunca pomos onde nós estamos.